se assentar. Em nome de Jesus, meu irmão, fique à vontade. Boa noite a todos vocês. Eu quero compartilhar aqui algumas coisas do nosso coração. E para isso eu quero pedir que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Ah, meu irmão, vou falar para você, meu querido, você não pode aceitar isso, meu irmão. Virar um culto e não sair transbordando da presença de Deus, meu querido. De todas as coisas, acho que se eu pudesse enumerar a coisa mais preciosa que nos foi deixada é o Espírito Santo, meu irmão, porque é através dele que nós podemos nos achegar a Deus. Ele consegue nos levar à dimensão dos céus enquanto nós estamos ainda aqui nessa terra, meu irmão. Como o homem em vida pode chegar ao céu, meu irmão? É o lugar da presença de Deus, isso é o Espírito Santo no nosso meio, meu irmão. Ah, Espírito Santo, como eu te amo. É o nosso bem mais precioso, meu irmão. Não permita que isso aconteça na sua vida nunca mais, meu irmão. Não permita que aconteça isso agora. Nesse mesmo momento, meu irmão, vão existir forças que vão tentar te tirar desse culto, ainda que você não saia daqui, que você não se levante e vá embora. Mas algo no seu interior pode acontecer para te roubar desse culto. Não permita, meu irmão. Vamos manter essa comunhão. Em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 8. A partir do versículo 1 fala assim para a gente: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, os seus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre todos, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Amém, meu irmão? Acontece algo aqui muito importante, e eu vou falar, é muito interessante quando às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia, porque a gente começa a analisar como as pessoas se portavam e nós criticamos muitas vezes esse comportamento. E talvez você olhe o povo de Israel e você fale assim: eu não acredito que eles conseguiram rejeitar a Deus. Meu irmão, imagina assim, um Deus que é tudo, esse mesmo Deus que nós estamos falando aqui hoje, ele era o próprio Deus daquele povo. E ainda assim eles rejeitaram aquele Deus. Eu lembro que uma vez o pastor Edu estava pregando e foi muito legal o que ele estava falando. Ele disse assim: olha, aquele povo não precisava de um rei. Eles pediram: Samuel, nos dê um rei. Como todos os outros povos têm um rei. Eles não precisavam, porque eles tinham o rei dos reis. Pensa que loucura, meu irmão. Eles estavam se comparando a outros povos, porque eles falam assim: Samuel, dê pra gente um rei, como todos os outros povos têm um rei. Então eles se colocavam no mesmo lugar de todos os povos. Eu posso falar, o povo de Israel era um povo diferente, meu irmão. Era um plano de Deus que eles fossem diferentes. Deus escolheu aquele povo para que eles fossem uma diferença naquele tempo. Era um propósito de Deus que eles fossem diferentes. Porque através da diferença que existia neles, todos os outros povos veriam a Deus através da vida dos israelitas. E eles se colocam numa condição de igualdade. É muito louco isso, né? Deus fez eles para serem diferentes e eles queriam ser iguais. E talvez a gente olhe e fale assim: olha, eu nunca faria isso se estivesse no lugar dele. E eu vou falar, meu irmão, muitas vezes nós fazemos isso. Nós já fazemos, ainda que nós falemos que não, mas nós negamos a Deus o tempo inteiro. Nós escolhemos outros reis no lugar do rei dos reis o tempo inteiro. O pastor estava ministrando sobre isso, eu creio que foi no domingo. E ele falou assim, olha, quando nós escolhemos o pecado, nós estamos colocando o pecado como o rei das nossas vidas. Quando nós escolhemos o dinheiro como o nosso rei, nós tiramos o governo de Deus e damos o governo ao nosso dinheiro. Nós já fazemos isso. Só que o aspecto mais importante, não digo mais importante, todos são muito importantes, mas um aspecto muito importante que a gente às vezes passa batido por isso, é a questão que Samuel, meu irmão, imagina assim que já tinha acabado, não digo que tinha acabado o tempo de Samuel, mas ele já estava numa outra fase da vida dele. Samuel, ele foi talvez um dos profetas mais novos que existiu. Ele foi profetizar para Eli, meu irmão. Quando ele era criança, Deus deu uma palavra de profecia, e ele foi lá e falou para Eli. Deus levantou Samuel muito cedo. Samuel, ele era juiz, ele era profeta, ele era sacerdote, meu irmão. Samuel era multifunção ali para o povo de Israel. Ele é um dos profetas mais preciosos. Todos são, mas ele tem umas peculiaridades muito fortes. E o tempo de Samuel estava acabando. Então Samuel constitui, então, os seus filhos. Joel e Abia, não sei a pronúncia, tá, meu irmão? Não sou muito bom de hebraico. Na verdade, eu sou péssimo. Mas ele coloca lá os filhos dele, e a palavra fala que os filhos de Samuel não andaram no mesmo caminho de Samuel. Meu irmão, esse é o ponto-chave do que eu quero falar com vocês hoje. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas aquele povo rejeitou a Deus. E eu vou falar, meu irmão, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Tanto que quando Samuel falar com Deus, Deus fala, tudo bem, Samuel, dá um rei para eles. Porque eles não estão rejeitando você, Samuel, na condição de profeta, de juiz, de sacerdote, mas eles estão rejeitando a mim. É verdade. O povo rejeitou a Deus. Só que a gente não começa a pensar num aspecto muito importante. A voz profética não estava se manifestando para aquele povo. Porque os filhos de Israel, os filhos de Samuel, que foram constituídos lá por juízes em Berseba, eles não andavam nos caminhos de Samuel e, consequentemente, eles não andavam nos caminhos de Deus. É igual a gente, meu irmão. Se eu olho hoje para o mundo que eu vivo, se eu olho para a sociedade que eu vivo hoje, eu fico estarrecido. Se eu olho para a minha casa, vamos tornar isso algo mais palpável para a gente. Porque a gente fica falando, meu irmão, é lógico, ontem eu estava vendo de um cara que, meu, ele matou não sei quantas mulheres. Ele matou uma mulher com uma machadada na cabeça atrás de um caminhão. E saiu correndo e pegaram o cara na casa dele cheio de sangue. E a gente olha isso e a gente fica, uau. Mas vamos trazer para a nossa realidade. A gente olha para o nosso filho e o nosso filho não consegue nem obedecer a gente. Seu filho não consegue nem obedecer quando você fala assim, ó, fica sentado aí. Você não consegue passar um dia sem brigar com a sua mulher. Você até hoje não conseguiu parar de mentir. Sabe por que isso acontece, meu irmão? Sabe por que isso acontece comigo, com você, na nossa casa, na nossa família? Porque a voz profética de Deus não está se manifestando. Nós fomos constituídos por Deus como profetas. E nós não somos a voz de Deus nesse lugar. Posso falar quem que é o profeta ali na General Ataliba Leonel, número 3173, bloco B, apartamento 77, 6, 6, é, no 7 você não vai mandar porque é do outro vizinho, né? Mas não sei, é o prof. Ele é profeta naquele lugar, Deus colocou ele ali. Se tem alguma coisa errada, posso falar o que está acontecendo, meu irmão? Ele não está sendo profeta naquele lugar. Se tem alguma coisa errada acontecendo, meu irmão, lá na nossa rua, no nosso bairro, aqui em São Paulo, está faltando a voz profética se levantar. Os pastores, eles falavam muito disso à época das eleições, que a gente tá, até a igreja mesmo estava meio louca. É, vamos votar no fulano, vamos votar que esse cara aqui é a salvação do Brasil. Fez campanha, nada contra, meu irmão, se você é partidário, aí se você tinha seu candidato preferido, não tem nenhum problema. Mas posso falar, meu irmão, eu não acredito que se ganhasse o Aécio, o Brasil estaria salvo, como também vai estar se ganhar a Dilma. Uma vez o Luiz Hermínio falou algo que é muito importante, ele falou assim, olha, o Brasil não precisa de um presidente crente, o Brasil precisa de um presidente justo, de homens justos. Sabe, meu irmão, se está acontecendo uma coisa no Brasil, não é, Eu entendo que o problema não é a corrupção do governo, mas é uma igreja omissa. É uma igreja corrupta. Esse é o problema. E posso falar, meu irmão, aqueles homens, eles eram o reflexo daqueles que eram os líderes deles. Era um reflexo dos filhos de Samuel. E o mais engraçado e o mais curioso, se é que a gente pode chamar de engraçado, é que quando Deus levanta Samuel e fala para Samuel falar com Eli, quando ele ainda era criança, o que eu estava falando para vocês agora, Samuel foi falar contra a casa de Eli, porque os filhos de Eli, meu irmão, eles eram tão baderneiros quanto os filhos de Samuel. Parece às vezes até que é uma maldição que a gente carrega, né, gente? Que inacreditável isso. E eu não acredito em maldição, meu irmão. Mas se eu acreditasse, eu diria que é isso. Foi tal foi como foi com Samuel, foi com Eli, foi com Samuel. Meu irmão, você tem que entender que toda vez que a igreja, que os embaixadores de Deus, que os eleitos de Deus, que o povo de Deus, que aqueles que Deus colocou no lugar para exercer um trabalho, para exercer um papel, uma função, toda vez que essa voz se cala, meu irmão, o Espírito de Deus não consegue operar, a graça de Deus não consegue abundar e a justiça de Deus não consegue imperar. Então o povo se corrompe. Está ali, ó, Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18, fala para a gente. E não havendo profecia, o povo perece. Essa é a verdade, meu irmão. Sabe, e toda vez que e a gente é tão louco, porque a gente chega na nossa casa e a gente reclama do nosso serviço. E posso falar, meu irmão, sabe por que no seu serviço está desse jeito? Você fala assim, meu, hoje estava daquele jeito. Sabe por que está daquele jeito, meu irmão? Porque você não é uma voz profética naquele lugar. Às vezes você fala até mal da igreja. Seja uma voz profética dentro da igreja, meu irmão. O que que eu faço? O que que você faz? Será que nós estamos cumprindo aquele que é o nosso dever? Porque eles foram constituídos. Está aqui, meu irmão, está aqui escrito. Fala que Samuel constituiu eles como juízes em Berseba. Eles eram juízes, eles eram os líderes daquelas pessoas. E eles não agiam de acordo com a eleição deles. E nós, como igreja, eu, Samuel, eu não estou agindo conforme aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. E Deus fala assim, olha, seja a luz no mundo. Sabe como é, meu irmão? A gente fica criticando lá o mundo. E a gente olha e a gente fica reclamando. E a gente olha e a gente fica abismado. Então eu tenho que ir lá no mundo iluminar. Porque foi para isso que Deus me elegeu. Foi para isso que Deus te elegeu. O problema não está lá, mas o problema está dentro. O nosso problema é que nós sempre queremos transferir responsabilidades. Dá um problema lá na casa do Provis. Você chega pro Provis, o Provis vem aqui, meu irmão, com o olho roxo. A Aline vem mancando, quebraram o pau, meu irmão. Foi pau de macarrão e panela para tudo que é lado. Aí quando eu falo com o Provis, aí o Provis fala assim, ah, porque a Aline? Porque a Aline é fogo, cara. Você não sabe que é aqui na igreja toda boazinha, a irmã para lá, a irmã para cá. Você tem que ver a irmandade que rola lá em casa, lá, eu apanho todo dia, folgada. Aí ela vai falar assim, ah, o Provis, aqui na igreja é todo solícito, mas lá em casa, é meu, o cara é bravo comigo e digo mais, folgado, não quer fazer nada. Outro dia eu que consertei o chuveiro. E posso falar? O Provis nunca vai chegar para mim e falar assim, Samuel, o problema está em mim. Eu tenho que ser diferente. E a Aline também não vai chegar para mim e falar, Samuel, eu tenho que ser diferente. Meu irmão, na minha larga experiência de casamentos, eu já constatei isso, meu irmão. Quando você vai conversar com um casal em conflito, é sempre assim. A esposa que fala do marido, o marido que fala da mulher. Tem até o vídeo lá do Porta Estreita, lá que o pastor fica doidão, meu irmão. E a verdade é essa. A gente sempre quer achar um culpado. A gente sempre quer achar um bode expiatório. Porque a gente nunca quer assumir a nossa responsabilidade. Sabe o que acontece, meu irmão? Você está aqui agora. E você está recebendo algo. E esse algo que você recebe te dá uma responsabilidade. A partir da hora que você sair daqui, meu irmão, você nunca mais vai ser o mesmo. Ainda que você não goste do que eu estou falando, mas você já ouviu, e você já sabe. Por mais que você pense, assim, não, eu rejeito essa palavra, em nome de Jesus, meu irmão, já impregnou, já colou, está aí em você. Você agora é responsável sobre isso que eu estou te falando agora. A partir do momento que a gente sabe alguma coisa, meu irmão, você já é responsável. Você já tem um dever com aquilo. Eu sempre falo às vezes com os meninos aqui do louvor, falo que esse altar aqui, se não fosse escala, a responsabilidade é sua, viu? Vamos dar um exemplo aqui. Aí vem o Davi aqui, o Davi gosta de puxar o fio da caixa, daqui da caixa. Se o Davi vem aqui e puxa a caixa, meu irmão. Meu irmão, olha o tamanho do Davi. Qual a responsabilidade do Davi, cara? Pelo amor de Deus, é uma criança. Mas posso falar, prof, tá vendo? Sentou na minha, quem senta na frente sempre se lasca, irmão. Por isso que o Dudu já senta lá mais pro fundo, para não ser exemplo, né? Se o prof está aqui, ele vê, aí é muito mais fácil, assim, bom, hoje não é minha escala, não estou fazendo nada, então... Aí ele vai lá no fundo e fala assim, ô, pastor Edu. Não, pastor Edu não, porque ele é pai. Ô, Lesão, o Davi está lá. Cara, vai lá, assume a responsabilidade, você já sabe. Você é participante disso. Meu irmão, essa igreja aqui é nossa. Quem tem cuidado dessa igreja é a gente. Esse mundo aqui, você pensa que Deus fez para ele, meu irmão? Ele nem mora aqui. E quando o dia que ele veio aqui, foi por nossa causa e ainda foi para morrer. Quem mora aqui é a gente. Quem tem que cuidar do mundo é a gente. Essas pessoas que estão lá no mundo que não conhecem a Deus, Deus deu para a gente. Então, quem tem que cuidar delas não é Deus. Ah, Deus, vai lá. Visita a fulana agora. Vai, eu vou visitar você, cara. Vamos lá, a gente, visitar esse cara. Vamos a gente orar. Vamos a gente fazer. Responsabilidade. Porque a gente quer vir aqui e nós queremos ser abençoados. Vou falar para você, você acha que não era uma bênção ser filho de Samuel, meu irmão? Chegava lá, todas as portas se abriam para eles eram respeitados, eles eram considerados. E na pior das hipóteses, eles faziam uma besteira, eles falam assim, você sabe quem que é meu pai? Vai pensando. Você achava que só acontecia no filme da sessão da tarde, né? O filho de Samuel falava assim, é, o cara pegava assim, você sabe com quem você está falando? E era verdade. Meu irmão, eles foram colocados numa posição de autoridade. Você acha que isso não é bom, meu irmão? Você não queria andar nos carrão da prefeitura, aqueles carrão placa preta lá, meu irmão? Ô, meu irmão. Só os privilégios. E a gente quer os privilégios. Eu quero vir aqui ser abençoado. Você não quer? Quem aqui quer uma bênção do Senhor? Quem quer todas as bênçãos do Senhor? Eu quero, meu irmão. Se você não levantar a sua mão, fala assim, ô, meu, deixa de ser bobo, levanta aí. Eu quero. É uma bênção, mas eu não quero pagar o preço da bênção. Eu não quero assumir a responsabilidade de ser uma bênção. A gente parece que a gente não está entendendo o evangelho. Porque sabe o que Deus fala na prova? Assim, ó, seja você a bênção. Seja você a bênção. É mais do que Deus, eu vim buscar uma bênção. É Deus, eu vim ser uma bênção. Isso é eu começar a assumir a minha responsabilidade sobre essas coisas. Então você começa a ver que os filhos de Samuel não quiseram assumir a sua responsabilidade. E conforme eles não assumem a sua responsabilidade, aquelas pessoas elas começam a ficar desnorteadas. Porque o juiz estava lá para ser um norte, para dar a direção. Isso é a voz profética, ela dá a direção para você. Então a voz profética fala assim, ó, o caminho é por ali. Se a voz profética se cala, a gente perde a direção. Eu estava até falando isso numa outra pregação, meu irmão. Se você olha na sua Bíblia lá, tem quatro páginas entre o Velho e o Novo Testamento. Geralmente, as Bíblias mais novas às vezes não tem. Mas as antigas você vê que tem quatro páginas em branco. Aí você pensa, nossa, erro de impressão. Não é. Porque teve um período entre Malaquias, entre o livro de Malaquias, que é o último do Velho Testamento, e o livro de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento, de 400 anos em que Deus não falou. E posso falar, meu irmão, se Deus parar de dar a direção, quem que vai começar a dar a direção na sua vida, meu irmão? É você mesmo. Por isso que quando não há profecia, o povo perece. Porque cada um começa a fazer aquilo que bem entende. Aí começa a se cumprir a palavra. Porque eu vou falar, meu irmão, com voz profética, a gente já não gosta de fazer aquilo que Deus quer. Não está lá em Timóteo, Paulo fala assim, cuidado, Timóteo, porque nesses dias maus, vão ter alguns que eles vão ter coceira nos ouvidos, e eles não vão querer ouvir a sã doutrina antes, eles vão querer um evangelho que lhes agrade, então eles vão ajuntar pastores para si mesmo. E meu irmão, a gente está falando de uma galera que conheceu Paulo, que tinha Timóteo como líder, esses ajuntariam pastores para si mesmo. Imagina, meu irmão, se não tiver voz profética, e a culpa é de Deus, meu irmão. Deus colocou alguém naquele lugar. Ele colocou os filhos de Samuel ali. Samuel era o representante de Deus. Então, se Samuel constitui, é Deus constituindo. Então, eu posso falar, meu irmão, nós temos que olhar para o nosso mundo e não vê-lo transformado e nos envergonharmos de nós mesmos. Eu tenho que me envergonhar de mim, porque eu estou sendo omisso naquilo que eu tenho que fazer. Sabe, o pastor estava ministrando aqui para a gente na vigília, foi muito legal que eles ministraram quase a mesma palavra, né? Bem parecido, bem conectados, né? O pastor estava falando sobre nós termos pessoas que precisamos contribuir para o reino. Só que a gente não contribui com nada, né, pastor? E depois à noite o pastor estava ministrando aqui na vigília e falou assim, olha, Deus está te chamando para ser um participante do reino. Cara, é muito legal participar de coisas. Só que toda vez que você participa, você tem uma responsabilidade. Vamos pegar de novo o prof de exemplo aqui. Ele participa de uma coisa que ele gosta muito, que é do casamento dele com a Aline. Você tem vontade de largar da Aline, prof? Não, porque é gostoso ficar casado com a Aline, não é bom demais? Delícia aí, que maravilha. Só que ao mesmo tempo que ele assume um relacionamento, ele está assumindo uma responsabilidade com ela. O prof, ele tem deveres com a Aline, não só direitos, não só privilégios, mas ele tem obrigações. Então a gente quer se relacionar, só que a gente não quer viver as obrigações do relacionamento. Nós queremos receber o salário de uma empresa, mas a gente não quer vestir a camisa da empresa. Imagina, meu irmão, você ganhar para não fazer nada. Isso é uma vergonha, cara. Você tem que mais é que ser mandado embora, cara, se você faz isso. Tá, esses dias eu fiz um case lá, fui numa padaria, meu irmão. 5 mulheres paradas, sem fazer nada, cara. E o couro comendo, a maior galera comendo. Falou, se eu sou gerente, essas 5 aqui já estavam na rua, cara. E aí, otimizando os gastos aqui. Eu tenho que vestir a camisa, eu tenho que falar assim, não, essa causa aqui é minha, porque eu sou representante, eu ganho para estar aqui para fazer alguma coisa. Só que olha só, bem, a gente quer trabalhar o menos possível. Eu lembro, meu irmão, quando eu trabalhava na prefeitura, lá pelo dia 20 de dezembro, os caras compartilhavam no nosso e-mail particular lá, o calendário de feriados, eles contavam quantos dias nós não iríamos trabalhar no ano. E eu vou falar, teve um ano que deu quase metade, meu irmão. Sensacional, né? E a gente vibra por isso. Porque eu não quero me responsabilizar, porque eu não estou nem aí. Mas eu quero usufruir dos benefícios de ser um funcionário público. Quando eu vou lá na caixa, eu falo, ah, sou funcionário público, você está pensando o quê? E a gente faz isso no mundo espiritual. Não, porque eu sou filho de Deus, você está pensando o quê? Os filhos de Cefas foram expulsar um demônio lá, falaram assim, ó, em nome do Cristo a quem Paulo prega. Olha, eles nem sabiam de quem eles estavam falando. Um Cristo que o Paulo falou. Eles queriam ter autoridade, mas eles não queriam pagar o preço de um relacionamento. Eles não queriam se responsabilizar de terem uma vida com Deus. De abrir mão de coisas para ter mais de Deus. E toda vez que nós não nos responsabilizamos, irmão, a voz de Deus não se manifesta. Por quê? Porque Deus esqueceu da gente? Porque Deus nos abandonou? Não, meu irmão, porque eu e você, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Deus nos colocou aqui para sermos a voz de Deus. Deus te colocou aqui nesse mundo para ser as mãos de Deus. Deus te colocou aqui nesse mundo para ser os pés de Deus. Porque você foi chamado para ser participante disso. E eu vou falar, meu irmão, se ninguém falar, quem que vai falar, meu irmão? Falava para a gente, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não tem aqueles que os enviem? Como vai acontecer, meu irmão? Se eu e você, nós não nos responsabilizarmos. Foi assim com os filhos de Eli, foi assim com os filhos de Samuel, foi assim nos tempos de Mica, lá em Juízes, falar que não existia uma liderança sobre Israel. Não existia quem trouxesse a voz de Deus. Então, cada um fazia aquilo que bem gostava. E posso falar, meu irmão, você fala assim, ah, falta Deus no mundo. Falta você lá no mundo. Meu irmão, imagina um Deus que nos deu todas as coisas. Imagina um Deus que, na nossa própria essência, nos empoderou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Você ainda está pensando que isso a gente está falando de casa, carro, dinheiro, casamento. Deus colocou tudo dentro de nós para que nós possamos manifestar esse reino. E se você acha que o reino de Deus não está sendo estabelecido, é porque nós não estamos o estabelecendo. Se você acha que falta a justiça de Deus, é porque nós não temos praticado a justiça. Meu irmão, porque eu vou fazer aqui uma comparação. É como se Deus, ele fosse o poder legislativo e como se nós fôssemos o executivo. Então, Deus vai lá, meu irmão, e Deus libera os decretos. Então, Deus começa a colocar, posso falar, a gente estava até falando disso hoje à tarde, o filho da Suelen, o Gabrielzinho, está mal. Mas posso falar, existe um decreto da cura dele que foi liberado por Deus. Já está liberado, antes do Gabriel nascer. Isaías 55, meu irmão, fala para a gente que ele levou sobre si as nossas enfermidades. O decreto está lá. Então, Jesus, ele escreveu. O legislativo legislou lá, meu irmão, está lá. Agora, eu como executivo, eu vou, pego esse decreto e eu cumpro. E eu trago a realidade dos céus para a terra. É por isso que o reino, no mundo espiritual, já está estabelecido, meu irmão. Mas Deus nos colocou com uma peça que vai trazer esse reino para cá. Através da fé, através do Espírito Santo em nós, mas vai ser através de nós. Só que se eu não me responsabilizar para que o reino venha, meu irmão, o reino não virá. O nosso grande problema é que nós não estamos entendendo isso. Nós não conseguimos praticar isso. Nós não conseguimos viver nessa vida. Porque, meu irmão, você acha que é a primeira vez que você está ouvindo aqui sobre responsabilidade? Eu me lembro já de umas 4 pregações que eu falei sobre responsabilidade. Assim, que o tema era responsabilidade. Não é que foi um comentário, pregação. Vou falar, deve ser, se eu pegar uma outra, deve ser igualzinha. Só os versículos que mudam para parecer diferente, né? Você acha que é a primeira vez, meu irmão? E de repente, o nosso entendimento, você ouve aqui e fala assim, meu, que droga. Parece que é parece uma vitrola quebrada esse cara falando a mesma coisa. Mas o problema não está na voz que está sendo aqui. O problema está sendo na sua vida. Porque você sai do culto e você não pratica nada. Eu saio do culto e eu não pratico nada. Parece que eu ouvi uma palavra e parece que não foi comigo. Então Deus começa a falar do meu caráter. Deus começa a falar assim, olha, você tem que se responsabilizar. E eu falo, puxa, que interessante. A primeira vez eu penso que é interessante. Da segunda para frente eu penso que droga, né? Mas a primeira eu falo, puxa, que interessante essa palavra. Só que eu saio daqui e não me responsabilizei por nada. Qual que é o sentido da palavra, meu irmão? Qual o sentido de eu estar aqui? Só que eu estou falando para você, você já é responsável. Você pode não querer assumir a responsabilidade, mas você já é responsável. Porque Deus falou com você. Assim como foi com Eli. Assim como foi com Nínive. Deus manda Jonas falar para Nínive. E a ideia de Deus é levar uma clareza para eles, é levar um conhecimento para eles, e que eles se responsabilizassem sobre aquilo que eles receberam. Então Jonas vai e fala assim, olha, ninivitas, se vocês não mudarem o coração mal de vocês, vocês vão morrer. Não é que Deus ia matar eles, é a consequência, meu irmão. Porque o salário do pecado é a morte, é normal eles morrerem por causa do pecado deles. Não é culpa de Deus, não é que Deus é mau. Mas ele vai lá e fala. O que os ninivitas fazem? Eles se arrependem, eles choram. E Deus vai lá e poupa a vida deles. Porque eles se responsabilizaram naquilo que eles receberam. Meu irmão, toda vez que você não se responsabiliza por aquilo que você recebe, você morre. É por isso que a igreja hoje é uma igreja morta, porque ela não se responsabiliza naquilo que ela recebe. Porque, poxa vida, vai ter mais um culto aqui, mais uma quinta-feira, que você vem aqui cansado, com sono, que você vem aqui bater o seu cartão na igreja, meu irmão, e você vai sair daqui para ser o mesmo homem. Meu irmão, a gente é filho de Samuel, a gente é filho de Eli, a gente é Mica, são os levitas de Mica lá, os filhos de Dan, esses somos nós. Porque a gente não se responsabiliza por nada. Em contrapartida, Paulo entendia muito claro isso. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 1. Gente, a gente já vai chegar no meio quase. Você não quer falar que acabar, né? Olha só, meu irmão. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24 e 25. Olha que precioso isso, meu irmão. Olha como a vivência daquilo que é a palavra de Deus muda totalmente o pensamento, né? Porque geralmente quando a gente passa por uma aflição, por uma tristeza, a gente fica mal. Mas olha o que Paulo fala aqui. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês. Ele gostava de sofrer pelos caras, irmão. Isso é muito louco. e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. E dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Então ele falou assim, olha, Deus me deu a responsabilidade de apresentar para vocês a palavra dele. E eu me alegro pelas minhas aflições por vocês. Ele falou assim, eu me alegro porque eu estou cumprindo o meu propósito. Eu me alegro porque eu estou sofrendo para que vocês conheçam a palavra de Deus, que é a responsabilidade que Deus me deu. Então, ele conseguia viver com alegria, até mesmo os piores momentos, porque ele entendia que ele estava cumprindo o propósito dele. E o mais interessante é que ele fala assim, que nele, o que restava das aflições de Cristo se cumpria nele. Ele fala assim, eu estou continuando as aflições de Cristo. Quando eu sofro por vocês, eu estou continuando o sofrimento que um dia Jesus teve. E glória a Deus por isso, porque eu estou manifestando aqui o reino, eu estou manifestando o próprio Cristo aqui. Ele entendia que, essa era a responsabilidade dele. E ele cumpria aquilo. Porque, meu irmão, se eu não me responsabilizo, eu nunca vou conseguir cumprir. Meu irmão, se você sair daqui e você não se responsabilizar por aquilo que Deus tem colocado na sua vida, meu irmão, você não tem como você cumprir. É como se eu tiver que... olha, Samuel, você tem que pegar essa caixa e levar aquela caixa até o fundo. Meu irmão, se eu não me responsabilizar por ela, se eu não tomar essa caixa e levar até o fundo, meu irmão, ela não vai sozinha. Eu posso soprar, eu posso falar, vai caixa, ela não vai sair do lugar. Eu tenho que me responsabilizar, eu tenho que ir lá pegar a caixa e levar para o outro lado, porque foi para isso que eu fui colocado aqui. E Deus coloca aqui e fala assim, olha, estabelece o reino aí, filho. Se eu não me responsabilizar por isso, meu irmão, quem que vai fazer? Eu nunca cumpro se eu não me responsabilizo. Agora, entendendo que nós nascemos para um propósito, se eu não me responsabilizar pelo meu propósito, meu irmão, eu nunca vou cumprir. Se eu não cumpro o meu propósito, de que serve a minha vida, meu irmão? Se nós, como igreja, não cumprimos o nosso propósito, se nós, como igreja, não vamos a lugar nenhum, para que ter essa igreja, meu irmão? Vamos para casa. Vamos embora. É por isso que assim, eu tenho alegria nisso. Por vocês. Porque vocês são o meu propósito. Eu vim aqui para o mundo por causa de vocês. Então, quando eu sofro por vocês, eu estou aqui continuando a obra de Cristo. Olha só como nós somos participantes. Ele fala, as aflições, o que resta das aflições de Cristo, quem sofre sou eu. Olha que bênção isso. Para que vocês possam conhecê-lo. Aí ele vai lá para João 17,3. Que a vida eterna que conheçam a ti, o único Senhor. Não. Meu irmão, ele está cumprindo o propósito. Ele está dando luz ao destino dele. Em 2 Timóteo, não precisa abrir. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11 e 12. Fala assim, esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Olha, meu irmão, você tem que entender que quando eu me responsabilizo, eu posso usufruir também. Eu posso viver. Meu irmão, quem aqui quer ressuscitar com Cristo? Eu quero, meu irmão. Quem aqui quer governar com Cristo? Então, legal, meu irmão, nós temos que morrer como Cristo morreu. Essa é a responsabilidade. É morrer com ele. É perseverar com ele. A gente quer reinar, mas a gente não quer perseverar, meu irmão. A gente quer viver, mas a gente não quer morrer. Fica até estranho, né? A gente quer viver, mas também não quer morrer. A gente não quer morrer para o nosso homem natural, mas a gente quer viver no Espírito. Não dá. Então, ser participante é ser participante em todas as coisas. Eu estava falando do casamento e eu estava lendo o rito matrimonial, né? Aí no rito matrimonial, fala assim, olha, né, então, no caso do Samuel, fala assim, eu, Samuel, prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-lhe e respeitando, até que a morte nos separe, até o fim. Então, a gente quer, ó, eu quero ser fiel para você, te respeitar na saúde. Mas eu não quero nas doenças. Meu irmão, eu já vi cônjuge, marido ou esposa, que quando o outro estava doente, meu irmão, enxergava como um fardo. Que, meu irmão, ó, quando a coisa tá boa ali, ó, quando você olha na conta ali, ó, tá que nem a conta do Rojo, meu. Rojão, meu irmão, o Rojão gasta aqui assim, ó, ele nem vê, meu. O Rojão só vai jogando assim o cartão, assim, ó. Tá lá que nem a Cris nas notas de 100, assim, ó. Quanto que deu? R$2, estão aqui a nota de 100, aqui, ó, fica com o troco. Tá, ah, meu irmão, essa época aí, ó, fica uma fila de pretendente pra Cris aí, cara, na porta, ó, eu quero casar. Agora vai ver, o dia que você vai lá na casa dela, o que tem pra comer? Pipoca. O cara fala assim, eu não, com essa pobretona aqui, não quero ficar, não. A gente é assim, a gente quer usufruir daquilo que é bom, daquilo que nos interessa. Mas eu não quero me responsabilizar por aquilo que eu devo. Mas sabe o que é o mais curioso, meu irmão? Você já é responsável. Não tem como você não se responsabilizar. E a gente consegue o inacreditável. A gente consegue abrir mão, a gente consegue ignorar, nós conseguimos desfazer a responsabilidade que Deus nos deu. Meu irmão, que honra, que privilégio, meu irmão, é viver para Cristo. Sabe, eu, para mim, meu irmão, poder ser filho de Deus, poder ser participante disso, é a maior honra da minha vida, meu irmão. Vou falar para você, eu estava vendo esses dias uma cena, não vi na íntegra, né? Mas eu vi algumas cenas do enterro do Chaves, eu curtia muito Chaves, tá, gente? Curto ainda. E cara, eu vou falar para você, foi o enterro mais bonito, assim, até para morrer o Chaves é bom, cara. Foi muito bonito, assim, a cerimônia. E foi assim, ele recebeu um monte de honrarias. Meu irmão, eu poderia receber a honraria que eu for, que for, meu irmão. A condecoração que eu pudesse receber. Mas, meu irmão, poder receber o Espírito Santo, assim, é o bem mais precioso que nós temos. E toda vez que eu desprezo, que eu não me responsabilizo, eu estou rejeitando o Espírito Santo. E eu já sou responsável, porque o Espírito Santo já está em mim. Ele já está, meu irmão. Só que eu fico desprezando ele. Eu fico ignorando ele. Eu ignoro a Deus. Meu irmão, olha que loucura. Eu venho numa igreja, eu canto para ele, eu fico aqui meia hora ouvindo dele, eu falo que eu sou cristão, está lá no meu Facebook, pode acessar lá que você vai ver. Está escrito que eu sou cristão protestante. Mas eu ignoro e eu rejeito e eu desprezo esse mesmo Deus. Todas as vezes que eu falo não para rejeitar é falar não. Então, se você fala não para Deus, você está rejeitando a Deus. Se eu falo não para a palavra de Deus, eu estou rejeitando a palavra de Deus. E, meu irmão, o homem, essa falta de assumir essa responsabilidade, meu irmão, é desde o começo. É desde o Éden, cara. Isso é da nossa natureza fazer isso. Adão, Ele abriu mão da responsabilidade dele. Meu irmão, a gente começa a pensar, cara, ser Adão era tão fácil. A gente pensa às vezes, porque a gente fala assim, meu, como Adão era burro, né? Pô, então, o cara tinha tudo, tinha todas as outras opções. Só tinha uma coisa para ele não fazer. E ele, ah, meu irmão, se Adão é burro, o que a gente é, meu irmão? Porque a gente viu o que Adão fez e faz igual. A gente é idiota, então, não sei o que a gente é, então. Muito burro. Se a gente falar de Adão, meu irmão, você está se desqualificando mais ainda. Porque Adão, ele tinha uma responsabilidade. Porque Adão, meu irmão, Adão, ele estava na liberdade plena. Adão podia fazer o que ele quer, como a gente pode também. Só que quando Deus deu para ele a escolha, Deus deu para ele a responsabilidade. Quando ele fala assim, Adão, esse fruto você não come, tá? Eu te recomendo isso, eu te digo, não coma esse fruto. Isso não vai ser bom para você. Ele deu ali para ele uma responsabilidade. Toda vez que nós podemos tomar mais do que uma decisão, nós temos então a responsabilidade sobre aquela decisão. Porque se nós tivéssemos só um caminho, meu irmão, você não é responsável, é no caminho que você tem para andar. Então você vai andar, você só tem um corredor, você tem que andar. Você não tem decisão naquilo, você não tem participação naquilo. Você está sendo obrigado. Mas quando Deus dá a ele o direito de que ele escolha o que ele faz, Deus está dando uma responsabilidade para ele. E ele rejeita a responsabilidade. Quando ele erra, ele fala assim, a mulher que o senhor me deu. Aí, ó, já começou, meu irmão, casamento já começou a jogar uma responsabilidade para o outro logo no começo, logo no primeiro. Isso faz parte de nós, faz parte da nossa natureza. E Deus deu para a gente a responsabilidade sobre o corpo de Cristo. E eu vir aqui e querer viver do meu jeito, e querer viver para mim, e querer que as coisas aconteçam para mim, ao meu favor, eu estou desprezando, eu estou rejeitando, eu estou me irresponsabilizando sobre o corpo de Cristo. E a responsabilidade do corpo de Cristo é sua. Ele é o cabeça, mas a responsabilidade é sua. Ele nos otorgou esse direito. Ele nos deu esse direito. Ele nos deu essa responsabilidade. Isso foi direcionado a nós. Só que ninguém quer se responsabilizar pelo corpo. Todo mundo aqui ficando comigo não morreu. E posso falar, meu irmão, quando lá em João, no capítulo 19, quando Jesus Cristo morreu, José de Arimateia foi lá para o Pilatos e falou assim, olha, eu quero o corpo do Nazareno. Ele se responsabilizou pelo corpo de Cristo. E isso não acontece mais com a gente. A gente não se responsabiliza pelas pessoas, meu irmão. Para a gente estar nem aí, cara. Morrer, morreu. É só mais um, é só mais uma contabilidade. Cara, ele é filho como você é filho. Eu não me responsabilizo mais pelos meus irmãos aqui, ó. Vou trazer mais para perto, vou trazer aqui, ó, para a galera da igreja. Gente, não dá para não gostar de vocês. Não dá para não querer bem vocês. Então é tranquilo assim, meu irmão. Eu vou dar um exemplo de alguém, porque eu sei que todo mundo aqui gosta de todo mundo. Duvido que aqui vai ter algum problema. E eu consigo não me responsabilizar pelo Dudu. Cara, a gente consegue não se responsabilizar por Deus, meu irmão. Pelo nome de Deus aqui. Eu consigo não zelar pelo nome de Deus. Porque se eu sou a voz... Se eu sou a voz profética, se eu sou aquele que sou constituído, tudo que eu faço aqui, eu falo dele. Por isso, quando Deus fala para Samuel, ele fala assim, Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Porque rejeitar a Samuel era rejeitar a Deus. Então, se eu rejeito vocês, eu rejeito a Deus. Se eu rejeito o corpo de Cristo, se eu não me responsabilizo pelo corpo de Cristo, eu não me responsabilizo pelo nome de Cristo. Porque nós somos o corpo, mas ele é a cabeça, meu irmão. Se eu nego o corpo, eu nego a Cristo. Se eu nego o propósito, eu nego a Cristo. Se eu nego a vida que Deus me propõe, eu nego a Cristo, porque ele morreu para isso. Eu estou rejeitando ele. Eu estou fazendo que nem aqueles caras com Barrabás, Barrabás. É o que a gente faz todo dia. Irresponsáveis. Esperto foi Pilatos que lavou as mãos. Eles assumiram a responsabilidade. Eles falaram assim, olha, que o sangue dele caia sobre nós e sobre a cabeça dos nossos filhos e sobre a cabeça dos filhos dos nossos filhos. Não conseguiram se responsabilizar por Deus, meu irmão. Meu irmão, que crente que nós somos. A gente não consegue se responsabilizar pelo corpo de Cristo e pelo nome de Deus. Que crente que eu sou, que crente que você é então, meu irmão? Para que esse chamado de crente? Tem uma versão que fala assim, então eles foram chamados os primeiros cristãos. Para que ser cristão, meu irmão? Para que ser chamado cristão? Eu não me responsabilizo, eu não gero um compromisso com isso. E é legal porque Deus fala com a gente em todos os níveis, né? Eu sempre falo de um filme quando eu estou pregando aqui. Eu nunca esqueço do Homem-Aranha, meu irmão. Antes de ver o filme, eu já gostava do Gibi. É um dos heróis mais legais que tem. Deus usa até o Homem-Aranha para falar com a gente. E eu lembro que a história do Homem-Aranha, o tio Ben morre, né? Que é o tio dele. E foi um cara que o Homem-Aranha deixou fugir que matou o próprio tio. E aí, quando o tio dele estava agonizando, assim, e tá lá o Peter Parker segurando ele, aí o tio Ben olha para ele e fala assim: Peter, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E morre. Olha que frase bonita para se falar de morrer, né? E ele morre ali. Isso é uma verdade, irmão. Aquilo que Deus constitui em nós traz para a gente uma responsabilidade. A todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, existe um poder dentro de você que te permite ser filho de Deus. Legal, eu sou filho de Deus. Então, ser filho de Deus traz para mim uma responsabilidade. Eu tenho um dever como filho de Deus. De manifestar o Pai, de manifestar o reino. Porque todo filho, ele manifesta o Pai. Que é o que o pastor também leu com a gente no domingo. Meu pai trabalha até hoje, eu também estou lá trabalhando. Estou manifestando o meu Pai. Ser filho de Deus, para a gente, é uma responsabilidade. Tudo aquilo que eu conheço me traz uma responsabilidade. O decreto que o legislador fez para mim me traz uma responsabilidade de executar, meu irmão. Quando eu falo assim, cara, que legal, Deus me deu a autoridade de pisar serpentes e escorpiões. Então, legal, começa a pisar aí. Olha, em meu nome expulsarão demônios. Que legal, cara, quantos demônios você expulsou essa semana, velho? Ah, porão as mãos dos enfermos e serão curados. Quem você está curando? Não é só o poder, mas é a responsabilidade que o poder traz. Não é só a autoridade, mas é a responsabilidade que a autoridade traz. Eu tenho que me mover no poder, mas dentro de uma responsabilidade. Porque esse poder, ele tem um propósito. E a minha responsabilidade é guardar esse poder, é direcionar esse poder para que ele cumpra aquele propósito. A gente estava conversando um pouquinho sobre umas origens de palavras, que agora a Ana está fazendo hebraico, e a gente estava lá na aula de edificar domingo, e eu estava viajando nos hebraicos dela lá, e uma hora ela estava falando a palavra aio, e eu lembrei de uma coisa muito legal, né, que falava que a lei, ela foi o aio, ela nos permitiu chegar até Jesus Cristo. Então, a lei tinha um propósito, a responsabilidade da lei era pegar todas as pessoas e levá-las até Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ainda nem tinha nascido, a lei ficou esse tempo todo levando pessoas até um Jesus que ainda nem tinha nascido. Uau, isso é muito louco. Nós temos uma responsabilidade de pegar aqui e levar até ali. Então, eu tenho que pegar o cara que não conhece Cristo, e o meu conhecimento de Cristo me dá a responsabilidade de pegar esse Cristo e levar até essa pessoa. Eu entendo a importância dessa igreja, então agora que eu entendo, eu tenho uma responsabilidade. Cara, esse lugar aqui é muito precioso, então eu tenho uma responsabilidade de que esse lugar aqui exista. Eu sei o quanto hoje o Profis é precioso para Cristo, eu entendo isso. Quando eu entendi o amor de Deus por mim, eu entendi o amor de Deus por Ele. Agora que eu entendo esse amor, eu tenho a responsabilidade de fazer com que o Profis também conheça esse amor, como um dia eu conheci. Tudo gira em torno da nossa responsabilidade, irmão. Toda a incumbência, todo o poder, tudo aquilo que nos é delegado, nos dá uma responsabilidade. Se tem um decreto em seu favor, você tem a responsabilidade de cumprir com aquele decreto, de usá-lo para o propósito para o qual ele existe. E esse era o problema dos filhos de Samuel. Eles não cumpriam com a responsabilidade que o lugar onde eles estavam dava para eles. Meu irmão, quanto mais alto, meu irmão, maior é o nível de responsabilidade. Posso falar para você uma coisa? Se eu fizer uma bobagem hoje aqui, agora que eu estou falando, sabe quem que vai assumir a bronca? Está ali, ó, o pastor, meu. Vai assumir a bronca. Se eu falar uma bobagem aqui, ele vai me falar depois, ô Samuel, você não devia ter feito isso. Tá? Mas, meu irmão, a responsabilidade dele está aqui assumindo. Inclusive, me colocar aqui, meu irmão, assumir um risco. Porque Bolsonaro, ele é responsável pela minha vida também. Ele é responsável por todos nós, porque ele é pastor, sabia? Sabia que a responsabilidade da nossa saúde está na mão dele. É legal ser médico, né? Você fala assim, pô, é legal ser médico, andar de jaleco branco, usar estetoscópio, poder receitar um monte de remédio, ganhar bem. Mas, meu irmão, ele tem uma responsabilidade. A responsabilidade da minha saúde. Meu irmão, se der alguma coisa errada com a minha saúde, a culpa é dele, sabia? Porque eu fui lá e me consultei com ele. Meu irmão, se ele falar que eu estou com dor de cabeça, eu vou voltar para casa e morrer, meu irmão. Você acha que a culpa foi de quem? Minha? A culpa foi dele. Por causa da posição que ele tinha. Só que a gente quer ser irresponsável. A gente não quer assumir com aquele que é o nosso papel. E o mais louco nosso é porque, meu irmão, a gente só tem que ir lá e cumprir. Eu não tenho que me esforçar por nada, eu não tenho que trabalhar, eu não vou fazer nada na minha força. Porque se Deus me deu um decreto, é só falar assim, ó, mandado tá aqui. Sai, capeta. Tá aqui, ó. Deu aqui, tá aqui, ó. Deus escreveu, então sai aqui, ó, capeta. Eu lembro que o pastor sempre falava que ele ficava orando a palavra para Deus. Não porque Deus não soubesse a palavra, tá, meu irmão? Deus, o pastor não estava alfabetizando Deus. Mas acontece, querido. Ali estava a verdade. Ele estava orando em cima daquilo que Deus decretou. Ele falou assim, Deus, a palavra é essa aqui, ó. Eu tenho um mandato, eu posso entrar nessa casa. Está aqui o mandato. Quando você vai entrar na casa, ó, vim fazer aqui uma averiguação. Ah, cadê o mandato? Está aqui, ó. Ah, meu irmão. Aí você só vai lá e faz o que tem que ser feito. A gente não precisa se esforçar. Deus nos criou, Deus nos deu a capacidade de termos todas as coisas. Ele já deu todos os decretos, ele colocou em nós todos os recursos, e ainda assim nós conseguimos rejeitar a isso. Então, não é por força, meu irmão. Por isso que eu falo, não é por força nem por violência. Mas é pelo Espírito. Deus nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, ele vai nos consolar. Meu irmão, você tem todas as coisas quando você tem o Espírito Santo. Ele te possibilita todas as coisas. É Deus vivendo em nós. É nós nos movendo em Deus. E ainda assim, nós não queremos responsabilizar. Meu irmão, a gente vai ser praticamente uma carcaça ambulante. E ainda assim, nós não queremos. É muito legal, porque a gente estava falando sobre ser uma voz. Que era a voz que dá a direção. Que é a voz que não tinha naqueles tempos. E a Ana estava falando na aula, né? Do edificar, a Ana estava falando do hebraico. E a palavra que a gente traduz, que é o Espírito na Bíblia, essa palavra do original, ela, na verdade, ela é do grego, isso, que é o pneuma. Então, e ela dá uma ideia de ar em movimento, ela dá uma ideia de como se fosse um sopro, como se fosse um vento. Então, você pode ver que tudo que tem a ver com pneu, tem a ver com ar. Seu pneu, né, Marquinhos, que aqui é um, né, pneumático, tudo tem a ver com ar. Então, entende que esse pneuma, ele fala de um sopro. Então, imagina que o Espírito em nós é o sopro de Deus. A palavra não fala que Deus foi lá, ele fez Adão, então ele soprou nas narinas. Então, ele soprou o Espírito. O Espírito é como se fosse um vento, meu irmão. Como se fosse uma respiração em nós. E eu estava lendo sobre como funciona a voz. Porque a gente fala assim, a voz é a vibração das cordas vocais. Mas aí eu peguei uma explicação mais técnica. Tá? Eu falei que é bom ser médico, é bom que o médico entende as coisas. Aí ele escreve, eu que não sou médico, vou lá e leio o que ele escreveu e falo para vocês. Ele falava assim, ó, que a voz, ela é produzida na laringe, onde se encontram as pregas vocais, que no ato da fala se aproximam suavemente e realizam um movimento de vibração. Graças à passagem do ar que vem dos pulmões durante o ato da expiração, sendo produzido o som, ou seja, o som que nós produzimos, essa vibração, ela acontece porque tem um ar em movimento dentro da gente. Então, ou seja, para eu ser uma voz, eu só preciso ter o Espírito Santo se movendo dentro de mim. É muito fácil ser a voz de Deus, meu irmão. É fácil dar luz ao destino. É fácil nós assumirmos a nossa responsabilidade, é só nós deixarmos o Espírito Santo fazer. É nós só nos posicionarmos, fala Espírito Santo, está aqui esse povo, é para eles que eu tenho que falar? Meu irmão, quando o Espírito Santo está à frente, nós podemos ser voz em qualquer lugar. É, tem uma história que é muito emblemática, que é quando o Natan vai falar com Davi. Meu irmão, imagina você ir lá e falar alguma coisa contra Davi. Você fala assim, cara, tem que ser muito macho para fazer isso. Não, irmão, não tem que ser muito macho. Tem que ser muito cheio do Espírito Santo. Ah, e Jonas, se eu falar com os ninivitas. Meu irmão, os ninivitas, eles eram perversos. Você acha que Jonas fugiu de alegre, meu irmão? Jonas fugiu porque se eu for lá, esses caras vão me matar. Mas, meu irmão, Jonas foi levado pelo Espírito Santo até aquele lugar. E Deus poupou Jonas. Porque é um espírito, meu irmão, quando o espírito está à frente, nós podemos entrar em qualquer lugar. Então é muito fácil eu me responsabilizar quando o controle está na mão do Espírito Santo. Então pensa bem, não é difícil, não tem por que nós rejeitarmos isso. Não é algo de outro mundo, não é algo difícil. Eu posso ser uma voz. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso deixar. Eu só preciso deixar o Espírito me levar. Meu irmão, uma voz, ela tem o poder de mudar o ambiente. A voz profética, ela muda o lugar. Eu estava falando agora há pouco que a voz profética é aquela que dá a direção, mas eu vou falar outra coisa também. A voz profética, ela tem o poder de mudar um lugar, de mudar uma condição. Meu irmão, se tudo que você vê na ótica de Deus que precisa ser mudado, seja uma voz sobre aquele lugar. Se você for uma voz de Deus, aquele lugar será transformado, aquele lugar será inundado. Aonde existe morte, haverá vida. Aonde não existe nada, Deus vai fazer tudo. Se eu for uma voz, se eu assumir o meu papel de ser uma voz profética, se eu ser boca de Deus naquele lugar, o que os profetas não queriam ser? Esses que a gente estava falando. Eu vou ler aqui um textinho, é um pouquinho longo, meu irmão, mas eu estava lendo isso e isso encheu tanto o meu coração. E é tão poderoso ver a voz profética em ação. E eu vou falar para você, meu irmão, que a gente começa a pensar no Espírito Santo, a gente fala assim, ah, o Espírito Santo ali no Novo Testamento, cara. E olha assim, o Espírito Santo já ali com Deus e a ação poderosa da voz de Deus. E ele fala assim que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e Deus disse, haja luz, e então houve luz. Quando a voz profética do Senhor fala, simplesmente acontece. Porque o poder está nele. Então, quando ele falou, haja luz, meu irmão, houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E Deus chamou de a luz de dia e chamou as trevas de noite. E passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. E depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então, Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam para cima. E assim foi. E ao firmamento, Deus chamou o céu. E passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E no terceiro dia, disse Deus, ajunte num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. Deus só falava, meu irmão. Era uma voz que mudava o lugar, que mudava a circunstância, que mudava o ambiente. E a parte seca, Deus chamou de terra. E chamou de mar o conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. Plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. E a terra fez brotar a vegetação. E plantas que se dão sementes de acordo com as suas espécies. E árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que era bom. Passou-se a manhã e tarde, então foi o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. E sirvam eles de sinais para marcar as estações, os dias e os anos. E serviam de luminares no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. E esse foi o quarto dia. E disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos. E sobre a terra voem as aves, sobre o firmamento dos céus. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos. E os demais seres vivos que povoam as águas. De acordo com as suas espécies. E todas as aves de acordo com as suas. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra dos mares, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. E esse foi o quinto dia, então disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, assim foi. E Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos, de acordo com as suas, e os demais seres vivos de acordo com as suas, e Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes da terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre as aves do céu, domine sobre todos os animais que se movem na terra. E disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascerem na terra e que produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos e sementes, e elas lhe servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem no chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e que tudo isso havia ficado bom. E esse foi o sexto dia. Meu irmão, a voz de Deus é tão poderosa. Deus nos fez a voz dele. Meu irmão, a terra, ela se informa e vazia. E pelo poder da voz, aquela terra, ela foi cheia de vida. E quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha casa, quando eu olho para esse mundo, eu vejo algo sem forma e vazio. E se eu assumo a minha responsabilidade de ser a voz de Deus, eu posso gerar vida nesse lugar. E eu olho para a igreja, e a igreja é sem forma e vazia, ela é morta. Mas eu entendo que se eu for voz de Deus nesse lugar, haverá vida aqui, meu irmão. Porque eu assumi a minha responsabilidade. Porque eu assumi o meu lugar. Nada pode nos impedir, meu irmão, de sermos uma bênção. Nada pode nos impedir de ser a voz profética, de trazer a direção, de mudar o ambiente. A não ser que eu rejeite isso. O maior inimigo da minha vida sou eu mesmo. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Essa é a vida de Deus para mim e para você. E o que você vai fazer diante de tudo isso que Deus falou aqui, meu irmão? Você vai se responsabilizar? Ou você vai se omitir? Você vai ser como José de Arimateia? Você vai ser como Paulo? Ou você vai ser como os filhos de Samuel ou os filhos de Eli? Será que nós viveremos dias como os dias da criação? Ou os dias como foram os dias de Mica? O poder da decisão está na nossa mão, meu irmão. E a decisão é a responsabilidade. Em nome de Jesus, meu irmão, feche seus olhos e curve a sua cabeça.